daí ao coral, Sarita? Confirmo. 18954, 443. 3154, disse para 2000, pede autoridade IADS, reporte da pisada, da prisão 54. 2000, pode autorizar, 3254. Oi, Salvador Azul 4462, estabilizado no ILS, X-Ray Down 0. Azul 4462, continua aproximação, aguarda no pista livre, altímetro no 0, ano 5. Aguarda pista livre, Azul 4462. Zero, tem a posição, papapá, Vitor e Equivita. Prossiga táxi Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Antes da Juliette. 3154. 3154, complete final IADS, chame a torre na sequência 198-295-3154. 395, bora. 2231, na escuta. Ok, o nível 100, o nível mínimo da FI é o 120. Você precisaria ter já voado visual na rota, confirma? Confirmo. Gente. Pronto para o táxi, gol 284 a bordo, gol 67, 2 horas e 5, colocar na matéria. 1884, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de Sheridan, no 0, Semitor e Salvador, 11895, QNH, 1015. Vai ser autorizado Pátio Uno, Índia, 295, no ponto de Sheridan, 0, 1015, hoje eu chego, 1884, boa tarde. Passarei do 2231 no torno. Prossiga, tá. Aprovado agora o nível 100. Salvador, boa tarde, 3154, final 1-0. Eu já teria a autorização do 6267, nós estamos quase prontos aqui. Afirmo, só um momento para a cópia, será o número 2. Tá, ok, obrigado. Tem 3567, cópia. 3567, possível. 3567, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, saída Arbo, transição Elefa, a primeira curva à direita, nível aprovado 360. Pista 10, acione 5563, controle 1208. Está aprovado para Brasília, o nível 360, resolveu 97, vai decolar 10 à direita, Arbo Elefa, 208, é o controle 5563. No portão 4 está pronto para o bucho, está 3567. Está 3567, proteja o correto, aguarde o 7 para o bucho de assinamento. Guarda, 3567. Sala Azul 4462, boa tarde. Azul 4462, autorizado o táxi via Alfa, reporte Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 4462. Fala Salvador, voo no 659, posição 08, pushback e assinamento. Voo no 659, aguarde para iniciar o pushback. Guardando, o Vitor Yank Vitor autorizado ingresso Pátio Uno até Lima, Mike, na Quebec, chame torre 11895. Vitor Yank Vitor, esteja atento ao balizador próximo ao portão 9. Canal 6314, prossiga a táxi até o portão 7. A Azul 4462, autorizado táxi para o portão 1. É o portão 1, 4462. Oceana 6227, cópia. Afirma, cópia. Oceana 6227, autorizado Galeão, conforme a rota do plano. Nível 360 autorizado, saída da Eule e da Irume. A primeira curva à direita, pista 10. Acione 5002, controle 1208. Reporte no través de Paris, para ingresso no corredor Interlago. Transponda 5002, controle 208. Oceana 6227, cotejou correto, chame para o estacionamento. Champa. Salvador, TAN 3154. TAN 3154, autorizado o táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, 3154. Alfa, 834, autorizado a linha, remantei, pistão no zero. A linha, remantei, não, no zero, com 1824. O 1659, autorizado puxe e acionar, chame para o táxi. Autorizado puxe, acionamento, manda para o táxi, 1659. Salve, Salvador, Chané, 627, puxe para acionamento e remonta no 4. Romeu, Romeu, essa bravo, como é que eu falei? E para iniciar o pushback. Pode ser, escolha. TAN 3567, autorizado o push e acionar, chame para o táxi. Autorizado o estacionamento, manda a táxi 3567. Mantenha a posição antes do portão. Sim. Boa, 997, completo final IADS, chame apenas a frequência 118, decimal 95. Conselho Salvador, uma boa tarde, voo 20, voo 97. Voo 207, contato com a dona decolagem, suba via seja da Ezra, nível 240. Sobe da EL, via da EL para 240, voo 2097. Companhia iniciando a rolagem na capsula. Passou aqui. 1884, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 109. Viva a decolagem, pistão no zero, voo 1884. Até o portão 5. Juliette para 5-3-4. Batalha 1-2. Autorizado ingresso, pista no 7, a parte livrando no parte 4, já tá com o senhor. Voo 1097, vento 140 graus, 109, altímetro 10, 15, autorizado por pistão no 0. Copiou, obrigado. Decolar 224, controle 120, decimal 80. 208, voo 1884, boa tarde. Salvador, voo 1659 para o táxi, com 154 a bordo, alternando com 3 horas e 3 da economia. Voo 1659, aguarde, corrija, está autorizado o inicial táxi, seguirá como número 2, o Airbus da Santa. Está autorizado o inicial táxi, número 2. Seguindo a orientação, voo 1659. Voo 1659, vai seguir táxi via Bate 1, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, PNH 10015. Ok, Bate 1, Índia, ao ponto de espera da 10, chame torre 11895, ajuste 10015, voo 1659. Bem, que vem, poxa, que eu seria. Juliette Sérgio, Brasil. 7 salas 25, direita via Fox, 1211, salão. tudo, Fiat Coupé 1. Victor Yankee Vitor, para si. Será coordenado. Colo, Salvador, Batata, Colo 097, Telegrama. O 1097 é autorizado táxi via Alfa, reporte Índia. Corrijo, reporte Juliette. Alfa, para trás do CPF. Estamos Chaves, a presente, nós estamos na navegação, vendo a prioridade, para que está chegando a mar e dessa via para 4.000 pés, ajuste 905. Táxi, via Alfa, reporte. Está 3567, 1973, 3535, confio, José. 3567, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 11895, que negar 10. Índia, ponto de espera 2967, da 3567. Acho que já Alfa 0154, vai efetuar sobre voo na região do Iguatemi, sem interferir com seus tráfegos no final da Papa Mamãe, que vai chamar. Hotel Juliette Serra, cópia. Sete Romeo, autorizado direto Lombata 3 voo, reposte no meio do Montanha, que é 10, ajuste 905. Ajuste 905, a 510, se escuta permanente, reportará no local. Papapapapai, Juliette Romeo. Olha a curva pela direita, acione 5011, controle 1208. Quatro milhas, rumo sudoeste, mantendo 510, Robson 44. Gente do tráfego, aproveitando, informando que está passando do lado da passada do marido. Papa Romeu Matizete Romeu, como tráfego 3, correção, 3 horas, 3 milhas, mantendo 1510, rumo oeste, correção, rumo oeste, mantendo 1510, Romeu Vitor 190. Gente do tráfego, agradeço a informação, Papa Mais que ajudando. Lulu Hotel Lima, ingresso no corredor interlado, reporte rotatório do Japão, local de pouso. Reporta lá, Lulu Alves, com o local de pouso. Sete, chame centro exercício na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, com 2097. 25133395, 2097. A saída da El Coral, a primeira curva à direita, pista 10, acione 5023, controle 1208. Sente autorizado 240, ele é o que na rota do plano, decolando 10, primeira curva direita na saída da EL, transição coral. 5023 o transponder e o controle 208. Funciona 6327, cotejou correto, chame por chefe. Tomará 13. 1097, aguarde para ingresso no Fátima. 1097, autorizado até o portão 9, esteja atento ao balizamento. Portão 9, igual no 097. Boa no 659, ponto de espera da 0 Zona. Boa no 659, autorizada ali e manter pista 10. Ali mantém na pista 10, boa no 659. Salve, 5 graus. Salvador, muito boa tarde, o voo 1966, agente de informação Mike 390, Campina Grande. O 1966, guarde distante para a cópia. Está confirmando a saída em uso? Saída Bucasipá. Ok, obrigado. 80. 308, São 350. Oceano 6227, observe o retaguarda, está autorizado o puxe acionar central ataque. Passamos o Lua Teolinho, mal avistado, autorizado pouso, pistol no 7, vento no 50 graus, 1 no 9. Autorizado, Lua Teolinho. Bravo, Kilo, Golfo, conforme a rota do plano, nível 370, saída Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda, pistol 1 a 0, acione 5043 e o controle 1208. Seguinte, autorizado 370, via rota do plano. Para o Serra Bravo pelo Golfo, no sentido da Puca, transição de parque, curva esquerda da 105043, o transponder, chama o controle do Salvador 1208, voo 1966. 1966, protegeu correto, chame o puxe acionamento. Para a minha senhora, puxe acionamento, voo 1966. Voo 1966, 327, puxe de acionamento, remota 13. 231943 para o puxe de acionamento. Passaredo 2231, autorizado por se acionar, parte 3, chame para o táxi. Pronto, Oceania 327, posicionamento remota 13. Distante. O 6327 informa que tem órgãos vitais a bordo. Confirmando o 6327? Afirmo. Confirmando a posição de parada remota no 3? Afirmo. Cidão Xané, confirme o local de estacionamento. 6327, remota 1-3, tem instante para o Xané 6227, o local de estacionamento. 6227, iniciou na 14, já foi autorizado a iniciar para o CDF e já está no procedimento de parada. Gente, o 6327 já está com tração para o pushback? Está com radar de colagem, suba a vista aí da AEL para nível 360, voo no 659. Saída da AEL para o nível 360, voo no 659. Próxima direita, papá, estacionar a frequência de Zulu, tá? Três, cinco, meia, sete, da presença de autoridade direto, Elef. Direto, Elef, até 3567. Passageiros? Que Romeu, confirme no local que eu levou. Rota do vai ter que tocar até o Iguatemi, onde vai manter o seu Romeu, no local. Tá, Romeu, hotel Gilete Serra, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 140 graus, 7 nós. Ação de identificação, dessa vez chegada a ponto para 4.000 pés, ajuste no 05. 4.000 no 05, 3.8. Tax, Taxi via Bate 1, Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre, 1-1-8-9-5, NH 10-1-5. Pátio 3, Pátio 2, Índia, Santos Beto, 95 a Torre, com 1015 agora, 2-2-3-1. Via 227, autorizado táxi, via Pati 1 no Índia, seguirá como número 2, atentando ao Alfa Tango 72, saindo do Pati 3. No ponto de espera da 10, chame Torre 11895, QNH 1095. Agora já observou o Alfa Tango 72, segue então via Pati 1. Puxa na 6327, autorizado por Chiatiana, chame para o táxi. Autorizado por Chiatiana, chamará táxi 6327. Salvador, boa tarde, é o Azul 9300, informação Mike, autorização Barreira. Confirme a matrícula? Azul 9300. Azul 9300, aguarde para a cópia. Espera já para a saída, por gentileza. Azul, Elefante, para Manati, Corrida com Elefante, para Babá. Hotel de Sierra, está presente autoridade direto Manati, reporte 20 mil de segurança. Corrida com Elefante. Elefante está dando 04. Saída do 2231, autorizado ali ainda, colar pistão no 0, vento no 40 graus, chão no 0 nós. Lembre falar, não no 0, gostaria de 231. Azul 9300, cópia. Cópia, 9300. Azul 9300, autorizado Barreiras, conforme a rota do plano, nível 180, saída Momo, transição VATAP, a primeira curva à esquerda, pista 1-0, acione 5062, controle 1208. 80, autorizado Barreiras, decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, 1208 controle, 5162 ao transcom, direito ao Azul 9300, que chamará para o footpack e acionamento. Azul 9300, transponder 5062. 5862, desculpa, 5062. Afirmo que seja correto, chame puxa e acionamento. Sai do papapá, uniforme Tango Charlie. Papapá, uniforme Tango Charlie, continua com a acionação, aguarde pista livre, altímetro no 0, no 5. Guardando, uniforme Tango Charlie. Alta José de Serra, da presente autorizado, assista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Serra. Tango Charlie, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1 no 5, 0 graus, 9 nós. Livre pouso, não no 0, uniforme Tango Charlie. Passaria do 2231, no decolar 238, chame controle Salvador, 120, decimal 80. 12080, obrigado, bom final de semana. A 3192, com a identificação dessa vez chegada a Mário para 050, ajuste 10 no 5. 4567, chame 7 Recife na frequência 126, decimal 0, eterna 128, decimal 8, tá? 3567. 360-288, tá? 3567. Guardião 01, ciente mantém a medida de litoral, 107 aponte no local de pouso. Correção é 6, a 37, ponto de espera da 10, pronto. Siga. Para informar que nós precisamos de treinamento alternativo, não compra a restrição acima do 110 na 10, pronto. Sim. Sim. Controle, boa tarde, passaria do 2231 no Momo VATAP. Passaria do 2231 no ponto de contato decolar e suba a gente da Momo para nível 100. É, negativo gradiente, confirma uma centena, senhor? Passageiro 2231, mantenha perfil vertical da saída. Mantendo perfil vertical da saída, o 2231. Voo 1659, chame 7,5 na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, gol 1659. Batalha 2231, não sube, mas tem 3 mil pés. 3 mil pés, está nivelando agora, 2231. Papapá, uniforme, Tango Charlie, solo 41, sério, próxima direita, satisfei, eco, chame solo, 121, decimal 1. Era a direita, não é? 21, dessa via chegada para o nível 050, ajuste na 095. A gente, no 050, está presente, pode voar bombe, o 2789. Ajuda o 2789 a manter a perfeita chegada. Perfil. Reporte para ingresso na Lima. Salvador, voo 1966 na posição 06 para pushback, por exemplo. Voo 1966, aguarde para iniciar o pushback. Pode. 14, 1998, 2995. Ok, 1895, para lá com o Romero. 627, autorizado a Lehmann, tem 1-0. Autorizado a Lehmann, tem 1-0, 627. Mas eu tenho precisado de chegada. Vai com o Romeu estabilizado na zero, visual. Papapá pra voar com o Romeu, continuar a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no zero, no 5. Aeronave vai iniciar a rolagem distante da cabeceira no zero. Aguardando o Brava Condão. Proxana 6227, decolar 243, controle 120, decimal 80. 208, Proxana 6227, boa tarde a todos. Israel 360, Janemia 227. Só 335, Paulo Trácego, 11 horas, 1 ou 2 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, Alfa Tango, tá tudo isso. 7 negativo, mandando o pessoal para trás, 3. Passarei 231, Paulo Trácego, 2 horas, 1 ou 0 milhas. Mantendo posição, cruzando o nível 060, descida para 4.000 pés, alfa 3.0. Ciente o 2.3.1, está mantendo 3.000. Voo 620, ação de excitação, deixa ver chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 095. Mari para 60, 60. Apoio do SCA, sequência livre. Trude, por acaso o Oceano 6227 poderia seguir direto da El ou Leda? Oceano 6227 dá pra gente autorizar direto da El. Direto da El, graças, Oceano 6227. Macapá, Bravo, Eco Romeu, vento no 50 graus, 8 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Saliva o pouso, cabeceirão no zero, Bravo, Eco Romeu. Xané 6327, decolado aos 45, controle 120, decimal 80. 208, 6327, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6327. Oxané 6327, contato com radar decolagem sobre a via CDAEL para nível 247. CDAEL, quanto ele poderia voar para o Adilhaus 6327? Passaria 2231 no livre acesso para nível 100. Livre acesso 100, passaria 2231. 4000 pés, 3235. 4235, desce para 2000 pés, autorizado IADS-2, ajuste 1095. 2000, 1095, autorizado 3235. Controle 6327, pode levar a prova de Itael? Hoje direto Leda. É uma Leda na presente, 627, obrigado. 327, mantém a pessoa saída, informa o tráfego saindo, fazendo saída da ESA. 6327, informou o solo e a Samanta também agora que está transportando sangue para... Libere, próxima direita, táxi Eco, chame o solo, 121, décima 1. Chama solo 211, Bravo Eco Romeu, agora. Uniforme Tango Charlie, autorizado o cruzamento para o Pato 5. Táxi via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, vai reportar na Juliette. Por que vai na posição, Bravo Eco Romeu? Aguarde o instante, vamos verificar com a trânsito. Ok, foi passado essa linha. Entendi. Foi passado pela companhia 7 linha. Azul 27111, 62 milhas nordeste de Salvador, contato radar, voo em ponto, voo em ponto, para necessitar chegada a Bonf, reporte de descida, ajuste 905. Táxi via Tati Uni Inter, porta de espera da 10, chame Torre 11895, QNH 10. Eu acho que é 94 para o Brasil, 27 anos. Salvador, 2231. 2231, prossiga. Gentileza, possível coordenar com o Recife, Proa, direto Barreiras, é o trem 00 graus. Passarei 2231, da presente autorizado, direto Barreiras. Direto Barreiras, HD 2131. 4192, disse para 2000, pede autorizado IADS, reposta capizado, 3192. 2000 autorizado, continuar até 3. ILS, chama 0, 7325. 7335, chama a torna frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 7325. Boa tarde, 7335, ILS, chama 0. Via 3000, bora 629. Azul 2789, deixa a via para 4007, ajuste 905. Via 4000, 2789. 466, na tua porta de espera. Aguarde um instante para a cópia. Aguarde. Zero, acionando a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, visto no 095. Canal 6227, chama o centro de Recife na frequência 125.1, antena 133.95. Confirmando o controle, a mensagem foi para o 6227, né? Afirmo, mensagem para o 6227. Ok, acho que o colega cotejou ali, então a nossa sequência é 1251, na tela 3395, 6227. 3192. 3192, chame a tela na sequência 1198.95. 3895. Controle, auxiliar 6327, transmissão nível 180 final. 3192, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, aguarde, 3192. Chame 3835, sala 52, libera a direita via Fox, chame 1211, sala. 211, 3835. 5, copy. Vento no 50 graus, 8 nós. Autorizado pouso no 0, tá? 3192. Vá direita, pista 10, acione 5031 e o controle 1208. Controle 1300, redução de voo, alguém inicial e perdulou no 0. Saída da EL, lei da Módica, transponde a 5031 e o controle 1208, tá? 3105. Na 3155, cotejou com a Redson, puxa o treinamento. Azul 9300, autorizado por Xetaná, 43, chame para o táxi. Solução 3835, lembrava que você escuta. Tan 3835, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 8. Alfa e Juliette, portão 8. Informa o tráfego 12 horas, 29 milhas, 1 oposto, em contato com o Centro Recife, 1 Charlie 402. Incente negativo, igual negativo, equipamento 2231. 0231, informa que mantém o tráfego, mantém a nível 1190. 1190, para evitar maiores problemas, vamos vetorar o caso tráfego sem contato com o centro de si descida. Curva direita 3340. Direita 3340. Em caso de falha de comunicações, após 5 minutos nessa proa, voa direto de destino. De falha, 5 minutos nessa proa, voa destino ao 2230. Controle azul 271 para descida. 279, desse mantenha 4.000 via bonfe. 4.000 via bonfe, o 279. Oxané 6327, está presente, voo direto e COV. 49 9010 sudoeste de Salvador, teve estado determinado, chame 10 na frequência 120.1. Chame 6327, chame 10 para vestir. Azul 9300, autorizado o táxi até antes da entrada do pátio principal, aguardando para prosseguir até o ponto esperado no 0. Aguarda antes de entrar no pátio geral, na frente da tarde. Silvia? Opa! Mono? 9300, agora sim, autorizado até o ponto esperado no 0, gerente Alfa. No ponto esperado no 0, chame Torre Salvador, frequência 118 decimal 95, o ajuste de altímetro no 0 no 5. Até 3192, visual com, ATR da Azul à sua esquerda, passe 3. Visual, até 3192. De passagem ao tráfego até o ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 62. De passagem, Juliette, portão 62, até 3192. Oi Salvador, muito boa tarde, eu vou lá para minha decola, passando agora a 1300. Passaria 231 no 60 milhas noroeste de Salvador, serviço radar terminado, frequência do centro Recife para serviço de formação de voo e alerta, 126.85, alterna 125.45, tráfego superado da presente autoridade direto destino. Contato radar decolagem, suba via saída Puca para nível 370. Subindo via Puca até o 370, 1966. Então. O resto dessa foto, contato de sala é 118.95. Controle Salvador, gol 1966, presente autorizaria voar de parque. Gol 1966, mantém a pesquisa feita. Sim, isso vai manter 1966. Pode passar, vai ficar outra porta. Azul 9300, mantenha o ponto de espera. Autorizado cruzar entre Duna e Sindra, mantendo 510, ajuste no 05, reporte no local de sobrevoo. De bus. Sim, travou. 0 solo, Zuno 900, libere via Fox, chame em 1211 solo. Direita Fox, solo 211, beleza? Gol 620, autorizado táxi de Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, né? Tráfico Salvador, boa 0097, aguarde um minuto cópia, prepare arco após exposição elefa para confirmação. Arco elefa. 0 vista via para 3 mil pés. Do 7111, desça para 2 mil pés, autorizado ILSX-Ray, reporte estabilizado do 7111. Desce para 2 mil, autorizado ILSX-Ray, reporte estabilizado do 7111. Azul 7111, cancelado a restrição de velocidade da chegada a Bosque, desça via para 2 mil pés. 2719, gente. Do 7111, para interceptar curso localizador, curva esquerda, proa 180, deixa para 2 mil pés, autorizado IADS X-Ray. Esquerda 180, descendo para 2 mil pés, autorizado IADS X-Ray, azul do 7111. Eco Delta Fox, clear to land, runway 17, wind 150 degrees, 8 knots. Pay attention to kites, 1 mile out, runway 17. Ok, clear to land, 17, Eco Delta Fox. Azul 9300, autorizado LR, manter pistão no zero. Tango Oscar, Sierra Oscar, Papá, voz Upper Zulu 21, após Utic, uniforme Tango Golf India Romeo. Nível de voo 360. Saída Arbor, após posição Elefa. Decola posição 90, primeira curva à direita. Código transponder 5064. Controle Salvador, frequência 920-2980. Autorizado com... Yes. Eu preciso 2... Pessoal, 360, eu preciso 21. Após o curso. Nível 360. Vai descrever depois da pista da curva direita Arbor Elefa. Transponder 5064 e o controle número de avião 80, azul 419. Azul 2789, ingressa azul, ingressa alfa, quilo, parte 3, posição 4 vezes. Aquilo vem no parte 3, ou 2789. Azul 418, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 01. Já estamos totalmente prontos, azul 418, na posição 1. Aguarda um minuto para iniciar o pushback, o aeronave está a voo, parqueando portão 04. Fica aguardando a sua autorização, azul 419. 79, com referência de visagem, pode descer para 1.700 pés. 719, com referência visual, está autorizado, descer para 1.700 pés, ajuste na 05. 179, obrigado. Salvador Alfa Tango Tango, 47, 500 da Novembra, para abandonar o 1110. 8 to a right, vai descer, papá. Azul 9300, decolador 05, controle 120, decimal 80. Decolador 08, boa tarde, obrigado. 070, controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Autorizado. Para Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, Piraí, Combate, no Perzulu 44, Pabota. Cola da 10, sobre a direita, da El, Leida, Bote. 5070, 120, decimal 8. Puxinei 6355, protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 01. Já estamos prontos no 03. Gente, o Xenem 6355 é o número 2 no setor aguarde. Azul 4118, me escuta? Afirma 4118, azul. Azul 418, autorizado por Chico Estacionamento 01, chame táxi. Autorizado por Chico Estacionamento 01, táxi. Azul 418. Momo 180, livre da restrição, Azul. Azul 9300, livre da restrição de nível do Federal. Livre da testa para nível 180. Ok, 180, livre, exato. Azul 279, estabilizado no LS. Azul 17111, chame apenas 17118, decimal 95, Azul 17111. 1895, Azul 279, obrigado. Padre 01, chame a torre na frequência 118, decimal 95, Guardião 01. 118, travado. Azul 27111, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado pouso na zona zero, Azul 279. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, reporte vertical fora de Itapuã. Centro nível 240. É, a gente vai estar mais na 69 milhas nordeste Salvador, contato radar voo BOF para ter que chegar a BOF. Puxa para nível 050, ajuste 95. Correto, cotejamento, voo 1097, aguarde coordenação com a sua presença. O voo 1097, por gentileza, poderia informar a rota que consta no seu plano de voo? A rota é Porão, voo 677, Michelin Motel, Whisky 1, não. Aguarda nova instrução, foi bom. Pato 20, chama a pena frequência 1198, 2995. 2295, 2005. Via Índia, Alfa, no ponto de espera, pistão 90, chame Torre Salvador, frequência 1198, 2995. Ajuste de altímetro no 0, no 5. Guardião 0, não mantém vertical fora de Itapuã, tenho mais um tráfego para pouso, somente 1 no 0, após ser autorizado para seguir direto para a Grato, pega. 2711, no solos 1 no 0, 1211 via ECO. A ECO chama solos do 2719, obrigado. Voo Azul 4118, próximo ao Pistão 10. Azul 4118, mantém o ponto chave. Azul 4118. Pastor 20, informação de tráfego, helicóptero à direita no farol de Itapuã, mantendo 510. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 9 nós. Pastor 20. Sim, Azul é com tráfego, livre pouso na pistão 0, pastor 20. No meio da presente autoridade direto pelo visto para 4.000 pés, ajuste no 05. Tirado pelo, desvia para Azul 9300. Quando possível, senhor, voa Barreiras, destino gráfico. Ideal destino é a... Detalhante autorizado direto ao destino. Bom destino, grato, 9300. 1107 Azul 2711, posição 4, Lima do Pacheco. Afirma. 7, Guardião 01, então autorizado. Cruzar o eixo final da 10, a retaguarda do tráfego, altímetro no 0, 15, reporte na final para pouso no Graer. 10, 15, a retaguarda do tráfego na final da 10, vai reportar na final do tráfego do Graer, Guardião 01. Corre para o direito, por favor, vento, passo do 0. Vento 1, 5, 0 graus com 8 nós. Graças, por favor. Chile MT, 65, autorizado, fim daqui, acionante, entrada. Afirmo, voo 1097, entramos em contato com o Centro Recife, o mesmo informou que a rota e o plano que eles possuem é o mesmo do nosso. Vamos entrar em contato com o PLN, que é o plano central de plano, tratação de plano de voo, para verificar o que ocorreu com o seu plano, se não foi tratado ou se realmente ele não consta no sistema. Aguarda só um minuto. Muito obrigado pela atenção, senhor. Autorizado backtrack via pista, reporte livrando para o pátio de autoridade. Solo 14, frequência de Guardião 01, boa. Solo 097, é o solo voltando? Precisamente, puta. Chamamos ao centro de tratamento de plano de voo e o mesmo nos informou que o nível foi atualizado, 240, porém a rota não foi efetuada CHG de mudança de rota, somente o de mudança de nível. Peço que solicite à companhia que verifique o que ocorreu para que possamos efetuar a cópia com a rota que o senhor tem aí. Nós temos um plano de voo aqui apresentado às 12 horas de voo, como fora.